Et oui, bonjour à tous et à toutes. Il est presque 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, comme tous les vendredis, vous vous retrouvez avec Manu pour son émission Découverte. Donc et oui, vous venez de reconnaître le petit jingle de mon émission qui est Luis Manuel que vous avez tous vu, la plupart des gens qui étaient présents le dimanche 17 septembre, c'est-à-dire dimanche dernier, au parc Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Donc voilà, ça, juste pour, on va se remémorer un petit peu ces beaux moments-là. Je repasserai quelques titres de lui d'ailleurs et d'autres chanteurs. Donc c'est tout simplement pour vous dire que voilà, nous avons été contents de l'avoir là-bas. Il nous a fait lui et tous les autres nous ont fait un bon spectacle. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent nous écouter, peuvent nous écouter donc sur le site FM en 96.2 FM, mais aussi sur Internet, sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Donc on va commencer tout de suite aussi avec un des chanteurs aussi qui était là-bas, c'était Léon Cruz, Célébral. Donc on écoute.

lugar, mas não importa o lugar. Deus dos Açores, à Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Seja de Braga, Bragança, do Porto ou Lisboa, à Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante, c'était Mille Freitas, Sou Immigrante. Et on poursuit avec au Prince Touga, donc Prince Touga qui était aussi dimanche au Parc Mignerolles avec Radio Arc-en-Ciel. Et donc ça a été demandé par Jérôme pour sa maman et moi-même. Et le titre c'est Somos Portugal. Donc voilà, on lui passe son titre et je lui souhaite un bon week-end à lui et à sa maman. Avec le pays, c'est pour moi une grande fierté. Chanterai jamais assez, orgueilleuse des Portugais. Critiqué depuis des lustres, mes gros sourcils se sont froncés. J'ai le sang d'un Lusitano, mais je suis né sur le sol français. La lettre qui suit, c'est O. La bonne bouffe et les kilos. Le soumami ou pin, on prend la grande table au resto. Y'a le R, c'est pas fini. Pour le nom de ma patrie, la terre de mes ancêtres que j'aimais. Représente tout le pays. À ce qu'il était tout petit, mais chez nous y'a que des touristes. Et oui, c'était Prince Tuya et c'était demandé de Jérôme pour sa maman. Et là, on poursuit avec Os Irmãos Verdades et Yolanda. festa di aroma, vai se festa di aroma, vamos a dançar, una lao mi zomba, vai se festa di aroma, vai ser una bomba. Adoro dançar até amanhecer. Na bachata e na salsa eu vou me perder. Com a batida latina não consigo parar. Mas o que me enlouquece é dançar com o Naná. Vem comigo pra festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda pra festa pra curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar. Festa de aroma, vai ser festa de aroma. Vamos lá dançar, um anão que zomba. Vai ser festa de aroma, vai ser uma bomba. Eu adoro dançar, do lado mexer. Gosto de reggaeton. Adoro concertinas, tudo que é popular. Mas o que me fascina é dançar por nada. Vem comigo pra festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda pra festa, pra curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar, o naná ou que zomba. Vai ser festa de aroma, vai ser festa de aroma. Vamos todos dançar, o naná que zomba. Vai ser festa de aroma, vai ser festa de aroma. Vamos lá dançar, o naná que zomba. Vai ser festa de aroma, vai ser uma bomba. Vamos todos dançar, o naná que zomba. Vai ser festa de aroma, vai ser festa de aroma. Vamos lá dançar, o naná que zomba. Vai ser festa de aroma, vai ser uma bomba. Show.

porta que está na minha frente, um homem lindo de encantar. Morrer de amor, ai amor, tens que ser meu. Não posso facilitar um pãozinho tão gostoso. Toda a gente quer provar. Ai amor, tens que ser meu. Não consigo resistir. Tens que ser só para mim. És um pão, ai és um pão. Tu és o homem mais caliente que encontrei. Estás perto, meu coração chora. És tudo

carinho, toma conta do pedaço. E é bota acima e bota abaixo. Só uma noite, vai, não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chega, mas quando são duas ou três, melhor dizer-te outra vez. Amor, se for dos uns, não muda. Ela já estás com ela, sexta-feira até domingo, é sempre assim. Depois de olhar, saia, só pensa, só guarda, é que tu voltas para mim. Vais sem ir fazer a festa, cais sempre nesta, cais sempre nesta. A lourinha arma sempre um candelacho, me bota acima e bota abaixo. Só uma noite, vai, não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chega, mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez. A noite com vocês não perda. Hoje eu quero viver a vida, lançar a chuva, andar perdida, ter que estar em algum lugar e mesmo assim não me apressar. Hoje eu quero passar o dia sem tristezas, só alegrias. Ouvir o que todos têm para me dizer e fazer o contrário se me apetecer. Não quero saber de desilusões, a vida não tem livro de reclamações. A não pensar no mal que faz, mas antes no bem que sabe. A não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A não pensar duas vezes o que os outros vão pensar. É passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar, pois afinal de contas. Et oui, il est 18h56, voilà, mon émission arrive à sa fin. Moi, pour mon côté, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. L'émission Mavrika, aujourd'hui, Albino est encore en vacances, donc il n'y aura pas d'émission. Donc demain, vous retrouverez Christine avec son émission Portugal, nous connaissons. Et puis moi, voilà, comme je vous disais, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain à la même heure. Et je vous souhaite un bon week-end à tous, un bom fin de semana. Começar a ler livro pelo final, comer a sobremesa antes do prato principal. Não quero saber de desilusões, a vida não tem livro. Ai. Eu queria mandar daqui beijinho só para aqueles que nos... Oui, une réussite. La fête des 100 populaires de Radio Arc-en-Ciel fut un réel succès. Les sourires étaient présents. O sorriso da saudade com o abraço da amizade estava presente. Oui, il fallait le faire. Recommencer ce festival des 100 populaires, la 30e édition. Le 16 et 17 septembre 2023. Une organisation de notre radio Arc-en-Ciel. Merci, muito obrigada à ceux qui ont œuvré dans l'urgence. Merci d'avoir répondu présent au moment le plus opportun. Merci à l'équipe du conseil d'administration pour le choix et la qualité du spectacle. Et bravo pour le avoir osé. Merci à nos familles, à nos enfants qui se sont intégrés de tout cœur avec nous.

Borrell reconheceu nesta entrevista que há alguns membros da União Europeia que são do estilo japonês, que não querem misturas e que as diferentes posições estão, neste momento, a criar a maior divisão para a União Europeia, reiterou ao jornal britânico. O discurso de Borrell centra-se nas consequências para o conjunto da União Europeia quando, no entender do comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, deveria avisar para as consequências de quem não respeita os princípios comuns. Não é a Borrell que cabe determinar o futuro da União Europeia, mas é uma análise pertinente, foca nas consequências para a União Europeia e talvez devesse focar mais nas consequências para os Estados, nas consequências para quem não cumpre. É óbvio que a União e as instituições europeias não podem isolar-se dos Estados que a compõem, isso é evidente que seria o princípio do fim da União Europeia, mas há que ter noção de que os governos, quando falam, podem ter que ter uma percepção acerca de consequências negativas que haja de um fim da União Europeia, que também pode começar, como é evidente, pela questão dos refugiados. Mas a análise não pode ficar apenas pela constatação de que podemos chegar ao fim da União Europeia. Tem que ir além disso e tem que ir às consequências que este fim da União Europeia teria para os Estados-membros. Análise do comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, às palavras do chefe da diplomacia europeia esta tarde, a avisar para o risco de colapso da União Europeia por causa do problema dos migrantes. E o Papa apela mais uma vez à ajuda às pessoas que saem do país em busca de melhores condições de vida ou até que fogem a conflitos, de visita a Marselha, França. Francisco chama a atenção para a indiferença. Não são apenas números, no entender do Papa, trata-se de tráfico odioso e de pessoas e também critica ainda o fanatismo pela indiferença e por isso o Papa entende que estas pessoas devem ser socorridas. Não basta palavras, é preciso ações. Na Madeira, os últimos apelos ao voto esta tarde para as eleições de domingo. O líder do PSD na região, Miguel Albuquerque, procura a reeleição. As sondagens dão maioria absoluta à coligação PSD-CDS, por isso Albuquerque alerta para o efeito perverso das sondagens. Nesta reta final de campanha, Albuquerque conta com o apoio do líder social-democrata a nível nacional. Luís Montenegro passeou esta tarde pelas ruas do Funchal ao lado do candidato social-democrata local. É a primeira vez que acontece, mas Montenegro desvaloriza, sublinha que só foi apoiar. Nós conversamos muitas vezes, quer eu, quer o Miguel Albuquerque, e entendemos que fazia sentido estar na campanha. Nós temos, como sabem, um entrosamento muito grande. Eu costumo dizer, eu e o Miguel Albuquerque falamos por sinais de fumos, quase nem precisamos de falar. Luís Montenegro garante ainda que não se quer apropriar de qualquer conquista do PSD Madeira. Aliás, diz, até vai à procura de inspiração. Nós vamos cá estar a acompanhar o resultado eleitoral. Nós não antecipamos o resultado. Nós cá estaremos e cá estaríamos sempre, qualquer que fosse o resultado. Não temos medo do resultado. E não temos medo de ir a votos. Nós não estamos aqui para nos apropriarmos de nada. Nós estamos aqui porque somos do mesmo partido, da mesma organização, com os mesmos princípios de intervenção política e até lhe posso dizer mais. Estamos aqui também para nos inspirarmos para fazer em Portugal aquilo que tem sido feito aqui na Madeira. Já para o candidato socialista Sérgio Gonçalves, a presença de Montenegro na Madeira é uma prova do enfraquecimento do PSD. Os madeirenses já perceberam que este PSD está esgotado e o atual governo regional não tem soluções. E isso vemos num ato eleitoral onde o PSD já não vai a jogo, já não é capaz de enfrentar o PS sozinho e precisa de coligar-se com o CDS. Já não temos também o PSD, já temos o PSD também a pescar o olho ao Chega e agora na reta final do último dia de eleições, nas últimas horas, ainda precisa da ajuda do líder nacional para vir aqui deitar a mão e, portanto, nós estamos preparados para ser o governo. Sérgio Gonçalves numa arruada no Funchal. O candidato socialista acredita que vai ser possível dar a volta às sondagens e que o PS vai ser fortalecido nestas eleições. Num eleições em que o Chega pode eleger pela primeira vez, nas sondagens aparece em terceiro lugar, empatado com o JPP, com 7% das intenções de voto. André Ventura está confiante e espera que as eleições deixem sinais para o futuro do país. Esta será a vitória do Chega Madeira. O seu resultado seja mais positivo ou menos positivo, é sempre assumido pelo Presidente como um resultado que é também sua responsabilidade. O que eu espero é que estas eleições da Madeira iniciem um novo ciclo. Nós vamos ter eleições fundamentais na região autónoma da Madeira no domingo, temos uns meses depois eleições europeias, uns meses depois eleições nos Açores e no ano seguinte eleições autárquicas. Vai-se iniciar no domingo um ciclo eleitoral infernal, no sentido político, e em que o sinal tem que ser dado. Que sinal é que eu gostaria de ver na Madeira no domingo? O sinal de uma votação muito expressiva no Chega, com forte grupo parlamentar, e um sinal de que a direita está pronta para ser a alternativa. Líder do Chega. Num arquipélago em que o turismo é o motor da economia, é também um setor a contribuir para a transformação de uma povoação desde sempre muito associada à pobreza, Câmara de Lobos. Mas ao longo dos anos, a imagem tem vindo a mudar, são muitos os turistas que visitam o concelho e há projetos de Ana Craveiro a dinamizar a cidade. O caminho pelo centro de Câmara de Lobos faz-se por ruas inundadas de cor. Há sacos de batatas transformados em candeeiros e fundos de garrafa que giram impulsionados pelo vento. Tudo instalações artísticas feitas com lixo. Nós estamos na rua São João de Deus, que é aquela rua mais característica onde nós costumamos intervir. Nesta rua concebemos aquilo que intitulamos Maré Negra. O que vemos aqui é, de facto, uma maré suspensa que é feita de fitas de cassetes de vídeos, VHS. Neste caso, de facto, aquilo que se quer aludir é a poluição, não só marítima, mas a poluição em geral. As fitas foram penduradas pelo Teatro Metáfora. Começou como um desafio para revitalizar as ruas e, entretanto, já se tornou numa das imagens de marca da cidade. O responsável pelo projeto, José António Barros, sublinha, no entanto, que o objetivo principal não é decorar. A nossa ideia desde o início foi criar algo com recurso a resíduos, a lixo. Não queríamos outra vez comprar mais plásticos, mais coisas para fazer, fosse o que fosse. E também não queríamos nos limitar a fazer decorações. Nós queríamos, de facto, fazer instalações, intervenções. Chocar, fazer as pessoas, de certa forma, questionarem, admirarem, pensarem e refletirem e talvez aprenderem ou chegarem a alguma conclusão. Numa das ruas há bidões de plástico pintados com várias cores que foram transformados em vasos para bananeiras e que já ajudaram a melhorar a mobilidade dos moradores. Um efeito interessante é que estes vasos depois impediram o estacionamento irregular e, portanto, de certa forma, libertaram a rua para as pessoas, porque de facto os carros já não param aqui regularmente, em frente às portas, em frente aos edifícios, porque não há espaço para isso. Todo o trabalho é feito em comunidade e envolve várias associações e projetos de Câmara de Lobos. Projetos que estão a dinamizar o concelho. Por volta das 6h20 da tarde, aqui na Antena 1, voltamos à Madeira. Os Estados Unidos preparam-se para enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. A informação está a ser adiantada pela estação televisiva norte-americana NBC. O presidente norte-americano Joe Biden já terá informado o presidente ucraniano do envio deste equipamento que era solicitado por Volodymyr Zelensky há vários meses. Estes mísseis têm um alcance superior a 300 quilómetros e permitiriam ao exército ucraniano outro tipo de resposta à ofensiva russa. A Casa Branca ainda não confirmou esta informação. Esta tarde, um ataque russo fez um morto e 15 feridos na região de Poltava, no centro da Ucrânia. Informação adiantada pelo governador local. Das Nações Unidas vem um alerta sobre os direitos humanos na Rússia. A situação é cada vez mais preocupante, diz uma especialista em direitos humanos. Vive-se uma realidade sem precedentes, Cláudia Guerra Rodrigues. O nível de repressão contra a sociedade civil, contra os meios de comunicação independentes e, em geral, contra qualquer pessoa que tenha uma voz dissidente na sociedade russa não tem precedentes na história recente, diz Mariana Katsarova, a especialista das Nações Unidas em direitos humanos. As preocupações foram documentadas num relatório que chama a atenção para a enorme pressão que está a acontecer na sociedade civil. Cerca de 600 organizações, como a Memorial, vencedora do Prémio Nobel da Paz no ano passado, até pequenas organizações de minorias étnicas ou representantes dos direitos LGBTIQ, foram extinguidas pelas autoridades. A investigadora apela à ação da comunidade internacional de não permitir que a situação na Rússia chega ao ponto das anteriores repressões stalinistas, mas alerta que o nível de repressão é elevado e que a situação dos direitos humanos na Rússia é extremamente grave. I consider the situation of human rights in the Russian Federation to be grave. A chamada de atenção para o desrespeito pelos direitos humanos na Rússia. As associações do setor do azeite querem que a ASAI intensifique a fiscalização dos galheteiros na hotelaria e na restauração, de forma a evitar possíveis fraudes. A presidente da Federação das Cooperativas Agrícolas de Olivicultores, Patrícia Falcão, lembra que há uma lei que obriga estabelecimentos a terem visível a marca do azeite que comercializam, uma lei que deve ser cumprida. Patrícia Falcão explica que a escassez de produção deste ano pode fazer com que uma garrafa de azeite suba para 10 euros no curto prazo. Vamos ter falta de azeite. Tendo falta de azeite, o preço sobe. É inevitável. Podemos estar a falar de aumentos de que ordem? Tem ideia? Os 10 euros eu acho perfeitamente tranquilo. Eu, quando estou a falar em 10 euros, estou a falar de 10 euros de venda à saída do lagar. isso depois, isto demora um tempo a refletir-se na prateleira do supermercado, mas 10 euros uma garrafa de azeite, não acho impossível. Patrícia Falcão, presidente da Federação das Cooperativas Agrícolas de Olivicultores, a FENAZEITES. Suspeitas de crimes de maus-tratos. Três freiras, detidas este mês no lar juvenil em Vila Viçosa, para primeiro interrogatório judicial, estão fortemente indiciadas pela prática de seis crimes, revela a Agência Lusa, fonte do Ministério Público. Às três arguídas foram aplicadas as medidas de coação de proibição de permanência no lar juvenil Dona Amália Tenreiro Cordeiro Vinagre, ou em espaços similares, e ainda a proibição de contactar com crianças menores de 18 anos, testemunhas e funcionários do lar pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa. A duas das arguídas foi ainda aplicada a proibição de se ausentarem para os estrangeiros sem autorização, por perigo de fuga. A Procuradoria da República inquiriu ainda 12 crianças entre os 5 e os 18 anos, na presença de um técnico de apoio social. Na semana passada, a Arquidiocese de Évora sublinhava estar a acompanhar com atenção, prudência e cuidado o caso. O Presidente da República felicita Lídia Jorge, escritora distinguida hoje com o Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos. Lídia Jorge também venceu recentemente o Grande Prémio da Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, com Misericórdia, um livro indicado ainda como candidato dos prémios de melhor romance estrangeiro publicado em França. Sublinha a nota da Presidência da República no sítio oficial de Belém. O prémio agora anunciado, que segue outras consagrações nacionais e estrangeiras, singulariza-se por ter o nome do professor Eduardo Lourenço, antecessor de Lídia Jorge, no Conselho de Estado, sublinha Marcelo Rebelo de Sousa. Miguel Soares, as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Minutos e meio depois das 6 da tarde, segundo a hora de Lisboa, naturalmente. É a partir daqui que fazemos emissão para todo o mundo, onde quer que se encontre. Um grande abraço, um bom fim de semana. Eu sou o João Pedro Bandeira, consigo até às 7. Ora, que vai para o ar mais um contraditório. Este é o fim de tarde da RDP Internacional com João Pedro Bandeira, até às 8. Foi quando levei meu coração bom, passear pela mente moribunda, que encontrei minha alma sangrando, uma ferida tão profunda, que agora levo uma vida a me perdoar, e hei de levar-me outra, prender a não julgar. Ela e Lorela, que será meu bem. Ela e Lorela, serei meu refém. Toda a gente a fazer as beiras, eu também como tu tenho as minhas maneiras, e se a gente não sabe onde estão as fronteiras, então para que andamos a levantar tantas bandeiras? Toda a gente tem direito a dizer as neiras, eu também como tu gosto da brincadeira. Então, para andarmos a levantar tantas na velha Rua da Palma, onde eu um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista. Está com a Mouraria a abrir esta hora na RDP Nacional. Antes ainda ouvimos por aqui os Bandua com Bandeiras. Foi assim o início de mais uma hora comigo, Bandeira, também João Pedro Bandeira, para estarmos juntos neste final de tarde até às 7 da tarde hoje, porque sexta-feira é dia de contraditório. Liga Portuguesa de Futebol, Jornada 6. Futebol Clube do Porto, Gil Vicente. Este sábado, no Estádio do Dragão. Relato de Fernando Eurico. Comentários do Manuel Queiroz. Reportagem de Paulo Vidal. Futebol Clube do Porto, Gil Vicente. Este sábado, com emissão especial, depois das 8 da noite. Os seus feitos, as suas conquistas, os seus méritos estão no Holofote. As luzes da rádio apontadas a quem merece o nosso destaque. Holofote, uma conversa às claras com gente que nos surpreende. Sempre à segunda-feira, às 11h25 da manhã. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo. Ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública. Em rede consigo. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34. Um bom fim de semana também para Roterdão, nos Países Baixos, onde temos hoje um dia assim, de chuva, verdade. Amanhã um bocadinho melhor com água, 6 e 16 de máxima, melhor no domingo com o céu parcialmente nublado e a temperatura máxima a subir um bocadinho mesmo. Ela vai chegar no domingo aos 21 graus. Em Londres, hoje também um dia com alguma chuva, 13 graus por agora. Amanhã e domingo, dois dias semelhantes com céu parcialmente nublado, quanto a máximas, sábado 18, no domingo, máxima de 20. Para Toronto, no Canadá, início de tarde, sexta-feira, céu limpo, 19 graus, o sábado e o domingo vão ter uma máxima de 21, Uma mínima de 15 em ambos os dias, máxima de 21. Quanto ao estado do tempo, céu parcialmente nublado no sábado, mais limpo o céu no domingo. Lá está a onda vermelha a persistir no Brasil, em Belo Horizonte também, no estado de Minas Gerais. Uma onda de calor que hoje tinha como máxima 31, amanhã 34, no domingo 36 de máxima. Finalmente está em Sydney, já para lá das 3 da manhã, já a caminho das 3 e meia. O fim de semana vai apresentar-se de céu parcialmente nublado, com 19 de máxima no sábado, 20 no domingo. Este é o Fim de Tarde da RDP Internacional com João Pedro Bandeira, até às 8. E com a música para ouvir até ao Jornal do Desporto, vai chegar após as 6h30 hoje, numa edição do jornalista Fernando Lico. Para já o projeto Bala, com ela. E é assim, Armando Teixeira. Por agora, olha por onde andas. Ela conhece os teus passos, ela adivinha os teus laços. Sabes que não te vais conter e que a tua vida deixa viver. Sabes que não hesitará e que o teu ego arrastará. Sem fugir, ela vive o teu mundo, ela conhece o teu fundo. Sabes que não te vais conter e deitar tudo a perder. O que queres não contará, o teu ego te arrastará. Sabes que não te vais conter e deitar tudo a perder. O que queres não contará, o teu ego te arrastará. Cheira o homem bala com ele antes de ele. O Fernando Henrique nos trazer todas as informações de desporto daqui a pouco no jornal alargado após as 6h30 da tarde e em simultâneo com a Antena 1. Até lá, vamos recuar no tempo, vamos aos anos 80, a uma canção muito antiga dos primeiros tempos dos GNR, uma canção fantástica, sem dúvida nenhuma, esta Independência aqui no rádio agora. Vejo vejo destroços de Natal a flutuar. Vejo e eu provavelmente o Tejo desejo de me afundar. O sábado a sete, sinos sinetas ao acordar. Vejo isto, isco ritmo, paro de marte. Vejo os meus dedos metálicos frios, vontade de me ferrujar. Vejo limalhas de ferro macio, volumes por carregar. Vejo estas veias instalando artérias por soldar. Vejo nuvens ricas de carbono, diáfanas de envenenar. As naves que eu construo não são feitas para navegar. Aguento a violência do baixo, mas nunca do mar. As vagas onde elas vogam fumam-se com o ar. Vão e vêm, se voltam devagar. É um título delicioso. GNR em 1985 com este fantástico Sete Navas. E agora vamos ao desporto em simultâneo com a Antena 1. Estes são os temas em destaque no Jornal de Desportos. Galeno, o melhor jogador da Champions. Marcano, melhor defesa do campeonato. Porto com dois distinguidos no dia em que perde por lesão Zaidu. Neste jornal, o gol de Nuno Santos, candidato ao prémio Puskas, e tudo o que precisa saber sobre a Ronda 6 do campeonato. O parabéns a você ao Vitória da Cidade Berço e a estreia do futebol feminino na Liga das Nações. A edição é do jornalista Fernando Eurico. Galeno, do Futebol Clube do Porto, foi eleito o jogador da semana da Liga dos Campeões. O extremo azul e branco esteve em destaque no triunfo dos portistas sobre o Shakhtar Donetsk por 3-1, com dois golos e uma assistência para golo. Galeno bateu a concorrência de João Félix, que bisou e assistiu na goleada do Barcelona ao Antuérpia por 5-0. Jude Bellingham deu a vitória 1-0 ao Real Madrid na recepção à União de Berlim. E Martin Odegaard, que marcou e assistiu na recepção do Arsenal de Londres ao PSV por 4-0. Sérgio Conceição diz que Galeno está um jogador diferente para melhor. É uma evolução normal, natural. Eu conheci quando chegou cá muito jovem, entretanto depois saiu para o Braga, onde fez também uma evolução muito, muito interessante. Isso é mérito do Galeno e das pessoas que trabalharam com ele. E depois voltou aqui, na saída de um jogador importante para nós, que era o Luís Dias, e veio colmatar essa saída, no fundo, de uma forma que me agrada. No momento em que chegou, hoje é um jogador diferente, na minha opinião. Diferente, não diferente nas características que tem, mas se calhar com outro critério. Hoje, e fico contente, mas isto, os jogadores normalmente, a tendência é exatamente essa, de evoluir, e nós como equipa também sentimos o mesmo. Sérgio Conceição, sobre esta distinção de Galeno e a evolução do extremo azul e branco. Ivana Marcano, central, recebeu também hoje o prémio de defesa do mês de agosto da Liga Portuguesa, depois de ter sido mais votado pelos treinadores, reunindo mais de 37% dos votos. O central foi decisivo nas três vitórias em agosto, tendo apontado dois golos em cima do apito final em duas partidas diferentes, valendo triunfos aos azuis e brancos. Marcano, Ivana Marcano, bateu a concorrência de Pedro Malheiro, do Boa Vista, com mais de 15% dos votos, e Diomandé, do Sporting, que alcançou também um pouco mais de 10% da votação. Duas distinções na antecâmara do Futebol Clube do Porto, Gil Vicente, amanhã às 8:30 da noite. Porto, que defronta uma equipa que não perde há duas épocas na invicta, e na época passada ganhou mesmo no Dragão e por isso privou os portistas do título nacional. Desta vez, para lá da memória, são as lesões a atrapalhar Sérgio Conceição. Depois de Marcano, agora a lesão muscular de Zaidu, lamentada em conferência de imprensa pelo treinador do Porto. Zaidu está fora, e vai estar fora nas próximas semanas. Foi uma lesão, teve uma lesão muscular. Infelizmente, temos tido alguns problemas, e não com lesões musculares. Estamos a falar do Marcano, por exemplo, que foi no joelho. O Evanilson também foi uma entorse no joelho, ou seja... Mas é isto, temos de ter soluções, e temos soluções. Não muda aquilo que é o plano de jogo, a estratégia para o mesmo. Temos outros jogadores que podem fazer a posição. Agora, obviamente que não. O treinador quer sempre ter toda a gente disponível, sabendo que... Durante a época acontecem sempre este tipo de situações. O foco de Conceição está no melhoramento da equipa ainda em início de temporada, e sobretudo os reforços como Alan Varela ou Ivan Raime. Sentem-se à vontade como todos os outros, mas não à vontadinha, porque têm que andar, não é? E têm que perceber algumas das ideias que eu tenho para os jogadores que jogam naquela posição. E eu acredito que têm ainda alguma coisa a melhorar, eu direi até muita coisa a melhorar. Agora já percebemos, por isso é que os fomos buscar, e estamos a falar também do Nico e do Jorge, ou seja, quem fomos buscar, acreditamos muito naquilo que é o potencial deles, naquilo que é a qualidade deles, e depois essa qualidade tem que ser... Tem que ser metido, no fundo, à expressão da equipa e de acordo com aquilo que é a minha forma de pensar o jogo. O Gil Vicente, de Vítor Campelos, diz que o Porto esteve bem no arranque da Liga dos Campeões, mas no Campeonato Português o Gil vai tentar travar a equipa tripeira. O Porto é sempre um adversário forte, independentemente de haver períodos que possa estar não tão bem como gostaria de estar. Mas na realidade, neste jogo, contra o Shakhtar, creio que venha de uma forma convincente, com grande qualidade de jogo. Cada jogo tem uma história diferente, e por isso nós amanhã queremos fazer um bom jogo, com muito caráter, com muita personalidade, como disse, respeitando o adversário, mas também querendo pôr em prática aquilo que nós queremos, sabemos e podemos fazer, sempre com o intuito de podermos trazer os três pontos. Até porque diz sentir a equipa minhota confiante. Este para nós é o jogo mais importante da época, porque é o próximo, e digo sempre isso, e por isso amanhã teremos que ser um Gil Vicente ao seu melhor nível, muito concentrados, muito focados, mas também muito confiantes por aquilo que nós queremos fazer e sabemos que vamos fazer. Vamos a defrontar um adversário que gosta de pressionar muito, um adversário que gosta de estar com o controle do jogo, e nós queríamos contrariar isso, e sabemos que se tivermos mais bola, se tivermos bola, se conseguimos ter bola, vamos criar problemas ao Porto. Melhor, muito melhor o Sporting desta época. A vitória em Graz para a Liga Europa é vitamina fundamental já para o jogo de segunda-feira diante do Rio Ave, a contar para o Campeonato Português, onde o Sporting apresenta níveis de equilíbrio que não se viram na última temporada. Diz na Antena 1 o antigo jogador e treinador Carlos Pereira. São estes resultados que são vitaminas importantes para o crescimento da equipa. Em termos de confiança, a equipa realmente confia, tem confiança neste momento no comportamento global e individual, e portanto está a atravessar um bom momento. E estes resultados e por cima quando são competições europeias acabam por dar indícios de confiança que são importantes para as competições em que o Sporting está inserido. Portanto, foi uma vitória realmente que acrescenta ao bom momento que o Sporting atravessa também. O Sporting regressou da Áustria com muito apoio popular e ficou a saber que Nuno Santos marcou um dos golos candidatos ao prémio Puskas da FIFA. Foi diante do Boa Vista, na época passada, um golo de letra que vai concorrer com o de Álvaro Barreal, o argentino que marcou no Cincinnati frente ao Pittsburgh Riverhounds, Linda Caicedo num Alemanha-Colômbia de futebol feminino, Júlio Enciso do Paraguai num Brighton City da Premier League. Seon Jin Kang também marcou um dos golos candidatos num jogo de sub-20 entre a Jordânia e a Coreia. Sam Kerr, num Austrália-Inglaterra de futebol feminino. Brian Lozano, no Atlas América do futebol mexicano. Também Guilherme Madruga marcou um golo candidato no Novo Horizontino Botafogo do futebol brasileiro. Ivan Morante, no Ibiza Burgos, das divisões secundárias de Espanha. Nuno Santos, como disse, do Sporting Boa Vista, campeonato português. Ashkat Tag e Bergen, o capitão da seleção do Cazaquistão, no Cazaquistão, Dinamarca, e ainda Beatriz Zanerato, no Brasil-Panamá, de futebol feminino. O Benfica, na jornada 6 do campeonato, vai a Portimão a jogar às 18 horas e logo a seguir há um Braga Boa Vista, no Municipal, a partir das 20h30. São dois jogos igualmente com relato garantido aqui na Antena 1. Esta ronda 6 do campeonato vai fechar segunda-feira em Alvalade, precisamente às 20h15, com o Sporting a receber a equipa do Rio Ave. O início está apontado esta noite para Vila Nova de Famalicão, 20h15, Famalicão Arouca, com informações e reportagem de Paulo Vidal a partir do estádio 22 de junho. No lançamento da partida, João Pedro Sousa prevê um grande duelo. Uma equipa dura, e vai ser um jogo duro, uma equipa muito organizada. Independentemente dos resultados que teve recentemente, temos a consciência e a certeza que vai ser um jogo extremamente complicado. Continuamos a ter que evoluir o nosso jogo, temos essa consciência, percebemos que começamos com resultados positivos, com partes de muito, dos últimos jogos, em parte deles também bastante positivos, outros em que percebemos claramente que podemos fazer melhor. E é nesses aspectos também que temos que reforçar o nosso trabalho. Daniel Ramos quer que a equipa da Serra da Freita regresse às vitórias. Temos que aproveitar o próximo jogo para voltar a somar pontos para o campeonato, e pretendemos neste jogo com o Famalicão regressar às vitórias. É com essa ideia que a equipa tem que se apresentar em campo, perceber aquilo que fizemos de bom, aquilo que fizemos de errado neste último jogo, e também uma análise daquilo que foi os últimos jogos, porque essa é a nossa orientação, e aí foi isso que fizemos, e é com esse ponto de partida que nós preparamos o jogo com o Famalicão. E na cidade de berço hoje só se escuta esta melodia. Vitória Sport Clube completa 101 anos de vida, dia marcado pelas muitas camisolas brancas com o emblema do rei pela cidade e o hastear da bandeira junto das instalações do estádio Afonso Henriques. O presidente António Maria Cardoso já traçou as metas para mais um ano de vida. Por um lado, continuar na perspectiva do rigor financeiro e do controle financeiro, que achamos que é importante. Para este ano achamos muito importante fazer a terceira qualificação consecutiva para a Europa, é importante. Sentimos também que, por um lado, é importante fazer a melhor figura fora nas competições europeias, por isso é um desígnio que nós para o ano queremos obviamente melhorar. E também achamos que é uma altura que devemos dar passos mais firmes em relação à nova academia. Portanto, acho que esses são os grandes passos que nós queremos dar num futuro próximo para que a Vitória continue a crescer. O técnico Paulo Turra quer uma vitória em Rio Maior sobre o Casa Pia este fim de semana para oferecer essa vitória como prenda ao clube. Eu, como treinador hoje do Vitória, me sinto muito orgulhoso, muito grato pela oportunidade que foi me dada. E parabenizo a todos os vitorianos por esses 101 anos. 101 anos é para poucos. É uma história muito vitoriosa, uma história muito honrosa. E eu tenho certeza que todos os vitorianos estão muito felizes hoje por esse momento que o Vitória está passando, em termos de estrutura, em termos de estádio, em termos de academia. E com certeza, com esse grupo que nós temos, que é um grupo jovem, com um grupo com um potencial enorme para evoluir, com certeza nós vamos dar uma. O nosso objetivo é dar de presente a todos os vitorianos uma vitória. Liga das Nações, versão feminina, começa hoje a nova competição, depois do Campeonato do Mundo de Futebol na Austrália e Nova Zelândia. Portugal vai estrear-se na Liga A em França a partir das 8h10 da noite, defronta as gaulesas em Valenciennes. Entre a seleção nacional, alguma ansiedade, como revela a experiente jogadora Ana Borges. O que fizemos no Mundial já está para trás, já pouco ou nada nos vai servir se agora entrarmos nesta nova competição sem conseguir vencer. Sabemos do poderio que é a França, agora também sabemos que tudo muda se não conseguirmos os nossos objetivos, que é ficar na primeira liga da Liga das Nações, até porque isso vai nos abrir outras portas. É o primeiro jogo, jogamos em casa delas, a equipa está ansiosa porque queremos que comece a nova competição. E lá está, sabemos do poderio que elas têm, mas nós demonstramos o futebol que temos vindo a demonstrar, também vamos criar muitas dificuldades à França. Para lá da França, no grupo de Portugal estão ainda as equipas da Noruega e da Áustria. A Noruega recebe nesta altura as austríacas em Oslo e está a vencer a equipa da Áustria por 1-0. Noruega 1, Áustria 0. Golo de Seivik. De resto, a Noruega já falhou até um pontapé de penalti. A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje a Alemanha por 8-2 nos quartos de final da superfinal da Liga Europeia, que está a decorrer em Alghero, em Itália, até domingo. Ora, Portugal volta a jogar no dia de amanhã com o objetivo de chegar à grande decisão e para isso vai defrontar o vencedor do embate entre a Itália e a Roménia. A prova está a ter lugar, como disse, na Sardenha. E depois da estreia com derrota diante do País de Gales, Portugal vai jogar amanhã a segunda partida do Mundial de Rugby, que está a decorrer em França. Jogo à 1 da tarde no Estádio Municipal de Toulouse. Vai ser preciso muito músculo, mas também alguns melhoramentos em relação ao primeiro desafio para a vitória, admite o jogador Thomas Appleton. A tirar do primeiro jogo, eu acho que claramente a nível de fisicalidade tivemos muito bem, vamos precisar de tanto ou mais contra a Geórgia de meter essa fisicalidade. A nossa melia também teve alguma fragilidade, teve alguma fragilidade no jogo contra a Gales. Sabemos que algumas decisões e algumas idas aos postos não nos saíram da melhor maneira e tirámos claramente as nossas lições e sabemos o que é que temos de corrigir contra a Geórgia, apesar de serem adversários completamente diferentes e serem jogos completamente diferentes. Acho que temos tudo muito bem estudado e estamos mais do que prontos para sábado. O jogo, o segundo jogo de Portugal no Campeonato do Mundo de Rugby. Atenção que Portugal não vence a Geórgia há 18 anos. Procura, por isso, o primeiro triunfo de sempre numa fase final de um Campeonato do Mundo. Fernando Areco, desporto na Antena 1, a RDP Internacional e a RDP África. A atualidade em desporto.rtp.pt. Ligamos ao que vem dos cinco cantos do mundo. Do Reino Unido e da Irlanda, dos Estados Unidos e do Brasil, da Bélgica e de França. Um olhar português sobre a atualidade. Dos cinco cantos do mundo, de segunda a sexta, às 4:30 da tarde. é o seu debruçar mais profundo sobre o fado. Incertos são os passos repetidos. Cristina Branco regressa com Mãe, um novo disco. Quero sempre estar. Numa obra única, a cantora empresta a sua voz a uma variedade de autores como Lídia Jorge, Fernando Pessoa, Manuela de Freitas, David Mourão Ferreira, entre outros. Já fui verso de poesia. Cristina Branco, Mãe. Senhora. Um disco RDP Internacional. Cada dia. Venha passar o dia de folga com Raquel Barreira. Sábados, do meio-dia às três, na RDP Internacional. Se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite AsiaSat 5. Um abraço também para si, se está na Ásia, onde quer que se encontre. Um bom fim de semana com tempo simpático ao que se espera, ao que diz a meteorologia para Liège, na Bélgica. Um sábado parcialmente nublado com 17 graus, depois um domingo de céu limpo com 20 graus. Ainda na Europa e em Turim também um fim de semana simpático, apesar de não ser muito quente, 18, 20 é máximo, mas o céu vai estar limpo. Dá para uma bela passeata por Turim. Em Maputo, capital de Moçambique, com 23 graus agora, numa sexta-feira de sol, tal qual o fim de semana que aí vem. 31 máxima para sábado, 29 para domingo. Em Caracas, na Venezuela, hoje tempo cinzentinho, tempo com alguma chuva para o fim de semana. Não é isso que se prevê, apesar de estar muito nublado no domingo, menos nublado no sábado. 29, 30 são as temperaturas máximas esperadas para todo o fim de semana. Finalmente, em Goa, já à noite de sexta-feira, uma noite com um dia hoje marcado por alguma chuva. Amanhã também há que contar com trovoadas isoladas, máxima de 29, a temperatura mantém-se no domingo, mas melhora o tempo, apesar de muito cinzento, não há indicação nem de trovoadas, nem de qualquer tipo de chuva, o que é ótimo. De Lisboa para o mundo, João Pedro Bandeira, no fim de tarde da RDP Internacional. Eles são os raros, Benjamin e Samuel Lúria, dois bons amigos que até já têm marcado um espetáculo para apresentarem-se os dois em conjunto aqui com os raros. Doce massa, mãe, compartilho o que é mal, pai. Vim de pedra e cá, ancorado àquele mal. Já me encartilhei, sou fluente no não sei. Zelo encontra a mão, certo em tudo, não sei não. Caso raro, mais de mil. Quase extinto, mais de mil. Tão exclusivo, mais de mil. Cabo alto, assume. Só parecer, sendo assim, vale mais ser. Doseador dos ais, qualquer dia vão ser mais. Denudado em dó, então fico só eu só. Peça de museu, quando o espólio for só eu. Achado mais de mil, inaudito mais de mil, outro indigo mais de mil, cada alto surgir. Caso raro mais de mil. 7 da tarde, é PMS perder o pé. É o final desta emissão, desta semana de emissões aqui no Fecho da Tarde, comigo João Pedro Bandeira. Regresso não na segunda-feira. Vou estar uns dias de férias. Espero que corra tudo bem. Espero que depois seja bem recebido quando voltar e que esteja aí desse lado sempre fielmente a acompanhar as emissões da RDP Internacional. Temos notícias às 7, depois os grandes, depois o contraditório, se é que é, e mais à frente, hoje na noite da rádio, a presença do Mário Costa. Fique bem, tenha um fantástico fim de semana. Já estou com saudades. Se fizesse tudo aquilo que me apetece, as vezes que eu pudesse, ias rir-te de mim. Mesmo que desse para ser tudo o que parece, um homem não esmorece. até ao fim. Eu não me esqueço, és aquilo que conheço. Tenho a vida que mereço. Se te perco, fico tenso, porque és tudo para mim. O teu olhar é tão intenso. Ainda temos algum tempo. Semeio flores no teu jardim. Quando tu me pedes, eu dou. Onde tu me levas, eu vou. Disseres, quantas vezes me quiseres, és deusa feita mulher, vou dizer-te sempre que sim. Se me mostrares tudo aquilo que escondeste, o que não deste e prometeste, vou cuidar de ti. Quando tu da vista, perto do coração. Sete horas em Portugal Continental e na Madeira, seis nos Açores. A esta hora nas notícias. Alberto João Jardim critica Luís Montenegro por ter ido à Madeira. O antigo presidente do Governo Regional avisa ainda que se o PSD não vencer as próximas eleições europeias, a atual direção deve sair de cena. O líder nacional do PSD já reagiu e assegura que não tem medo de ir a votos. O Papa denuncia o fanatismo da indiferença. Francisco lamenta o cemitério em que se transformou o Mediterrâneo devido à morte de migrantes. Os problemas com migrantes podem dar origem ao colapso da União Europeia, avisa o chefe da diplomacia europeia. Funchal 25 graus, Ponta Delgada 23 e a esta hora Faro 22, Lisboa 21 e Porto com 19. Notícias com Miguel Soares. Alberto João Jardim não entende a presença de Luís Montenegro na Madeira. Em entrevista à RTP, o antigo presidente do Governo Regional critica o líder nacional social-democrata. Quando, poucas vezes, algum político do PSD Nacional queria vir cá para as eleições regionais, a minha resposta era sempre: estas eleições são regionais, são feitas só pelos militantes do partido na região. Segundo me disseram, parece que o Montenegro revelou particular interesse em estar hoje, o último dia de campanha da Madeira, e os atuais dirigentes do PSD da Madeira também são muito mais educados do que eu, não quiseram dizer aquilo que eu sempre disse aos anteriores dirigentes nacionais do PSD. Jardim confessa que está desapontado com o Luís Montenegro e defende que o PSD devia ter votado a favor da moção de censura ao governo apresentada pelo Chega. Eu estou um tasso triste com o Montenegro porque considero as propostas de revisão constitucional sobre a Madeira, inclusive as do PSD, um insulto ao direito natural do povo madeirense à autonomia. Também não concordo não terem votado a moção do Chega. Porque o PSD anda assim cilindrado por causa dos medos que tem do Chega. Eu já disse ao próprio Luís Montenegro que, quando lhe falarem do Chega, ele deve responder que é um problema do Sr. António Costa. O António Costa alimenta, mesmo nos órgãos tutelados pelo governo, o culto do Chega para chatear os partidos que não são da área socialista. Nesta entrevista, Alberto João Jardim coloca pressão sobre Luís Montenegro e avisa que se o PSD não vencer as próximas eleições europeias, a atual direção deve sair. Miguel Albuquerque considera que uma vitória do PSD Madeira pode dar um impulso ao PSD Nacional. O candidato social-democrata nas regionais está já a pensar nas europeias do próximo ano e avisa que o PSD tem mesmo de vencer. Este aqui não há muitas opções. O PSD neste momento nacional tem um espaço, um horizonte temporal de mobilização até às europeias, e as europeias são eleições determinantes para o PSD. Eu acho que neste momento há um imperativo. O PSD tem que ganhar as europeias. Mas que conclusões é que podem ser tiradas se houver uma derrota? Temos de tirar conclusões, é óbvio, mas eu acho que neste momento isso pode pôr em causa a liderança. Eu acho que temos que assumir as responsabilidades. Luís Montenegro já reagiu e assegura não ter medo de ir a votos. Eu não tenho medo das eleições, eu não tenho medo de ir ao encontro dos portugueses e esclarecê-los sobre as nossas propostas, e também não terei medo de ser avaliado pelo meu desempenho enquanto presidente do PSD, cumprido que é o primeiro mandato de 2 anos, que não vai ser o único, porque eu vou continuar a ser presidente do PSD no dia seguinte às eleições europeias e vou ser primeiro-ministro de Portugal com a confiança dos portugueses. Nós vamos ganhar europeias, é nesse foco que nos vamos direcionar a partir de segunda-feira, porque até domingo as eleições europeias não estão na nossa prioridade. Até domingo a nossa prioridade são as eleições para o Parlamento da Região da Madeira. O líder social-democrata está na Madeira ao lado de Miguel Albuquerque, passeou esta tarde pelas ruas do Funchal. É a primeira vez que acontece, mas Montenegro desvaloriza, sublinha que só vai apoiar e que não se quer apropriar de qualquer conquista do PSD Madeira. Disse até que vai à procura de inspiração para o candidato socialista Sérgio Gonçalves. A presença do líder do PSD Nacional na Madeira é uma prova do enfraquecimento dos sociais-democratas. Os madeirenses já perceberam que este PSD está esgotado e o atual governo regional não tem soluções. E isso vemos num ato eleitoral onde o PSD já não vai a jogo, já não é capaz de enfrentar o PS sozinho e precisa de coligar-se com o CDS. Já não temos também o PSD, já temos o PSD também a pescar o olho ao Chega, e agora na reta final do último dia de eleições, nas últimas horas, ainda precisa da ajuda do líder nacional para vir aqui deitar a mão, e portanto nós estamos preparados para ser o governo. Sérgio Gonçalves, numa arruada no Funchal, o candidato socialista acredita que vai ser possível dar a volta às sondagens e que o PS vai sair fortalecido das eleições. Sondagens que dão a maioria absoluta à coligação PSD-CDS. Já o Chega pode eleger pela primeira vez. Aparece em terceiro lugar nas sondagens, empatado com o JPP, com 7% das intenções de voto. André Ventura mostra-se confiante, espera que as eleições deixem sinais para o futuro do país. Esta será a vitória do Chega Madeira, o seu resultado seja mais positivo ou menos positivo, é sempre assumido pelo Presidente como um resultado que é também sua responsabilidade. O que eu espero é que estas eleições da Madeira iniciem um novo ciclo. Nós vamos ter eleições fundamentais na Região Autónoma da Madeira no domingo, temos uns meses depois eleições europeias, uns meses depois eleições nos Açores, e no ano seguinte eleições autárquicas. Vai-se iniciar no domingo um ciclo eleitoral infernal, no sentido político, e em que o sinal tem que ser dado. Que sinal é que eu gostaria de ver na Madeira no domingo? O sinal de uma votação muito expressiva no Chega, com forte grupo parlamentar, e um sinal de que a direita está pronta para ser a alternativa. O líder do Chega. O Papa Francisco denuncia o fanatismo da indiferença. Em cerimónia no Porto de Marselha, em França, de frente para o Mediterrâneo, o Papa lamentou o mar que se tornou um cemitério e criticou todos os que recusam dar ajuda aos migrantes que se lançam ao mar. Estamos perante uma encruzilhada. De um lado, a fraternidade, que faz florescer a comunidade humana com o bem. Do outro, a indiferença, que enche de sangue o Mediterrâneo. Não podemos resignar-nos a ver seres humanos tratados como moeda de troca, presos e torturados de forma atroz. Não podemos continuar a assistir ao drama dos naufrágios, provocados pelo tráfico cruel e pelo fanatismo da indiferença. As pessoas que correm o risco de morrer afogadas, abandonadas nas ondas, devem ser socorridas. É um dever da humanidade. É um dever da civilização. É um dever de humanidade. É um dever de civilidade. O Papa lamenta o cemitério em que se transformou o Mediterrâneo devido à morte de migrantes. Os problemas com migrantes podem dar origem ao colapso da União Europeia, avisa o chefe da diplomacia europeia, José Borrell, em entrevista ao jornal britânico. Borrell alerta para as diferenças culturais entre os Estados-membros e a incapacidade para se criar uma política comum de migração. No entender do comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, esta análise de Josep Borrell peca por não repreender quem viola os entendimentos comuns, quem viola os princípios e por alertar apenas para as consequências para o conjunto da União Europeia. Não é a Borrell que cabe determinar o futuro da União Europeia, mas é uma análise pertinente, foca nas consequências para a União Europeia e talvez devesse focar mais nas consequências para os Estados, nas consequências para quem não cumpre. É óbvio que a União e as instituições europeias não podem isolar-se dos Estados que a compõem, isso é evidente que seria o princípio do fim da União Europeia, mas há que ter noção de que os governos, quando falam, podem ter que ter uma percepção acerca de consequências negativas que haja de um fim da União Europeia, que também pode começar, como é evidente, pela questão dos refugiados. Mas a análise não pode ficar apenas pela constatação de que podemos chegar ao fim da União Europeia. Tem que ir além disso e tem que ir às consequências que este fim da União Europeia teria para os Estados-membros. Análise do comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão. Os Estados Unidos preparam-se para enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, uma informação adiantada esta tarde pela estação televisiva norte-americana NBC. O presidente Joe Biden já terá informado Volodymyr Zelensky do envio deste equipamento que era solicitado pelo presidente ucraniano há vários meses. Estes mísseis têm um alcance superior a 300 quilómetros e permitiriam ao exército ucraniano outro tipo de resposta à ofensiva russa. As autoridades do leste da Líbia vão organizar uma conferência internacional no dia 10 de outubro na cidade de Derna para a reconstrução da cidade devastada pelas mortíferas inundações na noite de 10 para 11 deste mês de setembro. Cerca de 4 mil pessoas perderam a vida nestas inundações. O foco agora é recuperar a rede de saúde no país, cuidar também da saúde mental, depois de resgatados os corpos e prestados os primeiros cuidados médicos. O diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal, João Antunes, explica que agora é a altura do apoio humanitário. Agora é uma segunda fase que, digamos, seria a fase da resposta já humanitária por si. Então a primeira, digamos, prioridade seria restabelecer os serviços de cuidados de saúde primários na população mais afetada da cidade de Derna. Uma segunda prioridade seria a questão da saúde mental. Obviamente, com um evento desta dimensão, com estas características, com este grau de devastação, as pessoas perderam os seus familiares, os seus amigos, que cria, obviamente, sequelas e que faz com que tenhamos também que dar uma resposta neste sentido. Situações de ansiedade, de stress pós-traumático. Ouvido pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, João Antunes explica que há nesta altura uma preocupação com várias doenças, incluindo a cólera, por causa dos sistemas de água e saneamento afetados na Líbia. Quando temos um evento destas características, aquilo que é o abastecimento de água, aquilo que é a rede de esgotos públicos, pois terão ficado danificadas ou não estão operacionais. Podemos esperar as doenças mais provenientes de diarreias, digamos assim, cólera, que é uma doença bastante específica, que pode ser facilmente contagiável e atingir um grande número de pessoas. Também as doenças mais a ver com as doenças respiratórias, com a pele. Tudo isso é algo que temos que ter uma particular atenção. As preocupações deixadas pelo diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal, a organização tem conseguido apoiar centenas de pessoas na região e esperam reforçar de forma gradual as equipas no terreno. Os proprietários do centro comercial Stop no Porto moveram uma providência cautelar contra o fecho do espaço. A Câmara do Porto foi notificada esta manhã. A autarquia vai agora analisar o documento para perceber se é contra o município ou contra a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O presidente da Câmara, Rui Moreira, explica que a providência não resolve a situação, trava o processo. A decisão de encerrar e a notificação de encerrar, que de qualquer maneira não seria hoje, como também já foi explicado, seria com base dos 10 dias úteis, neste momento, até mais ver, está suspenso. Há uma providência cautelar, agora a Câmara vai analisar a providência cautelar, também não sabemos se ela é contra nós, também contra a MPC, e portanto vamos respeitar aquilo que é uma decisão do Tribunal. Ontem o Presidente da Câmara do Porto tinha anunciado o fecho do centro comercial por 10 dias úteis por não ter conseguido notificar a administração do condomínio. A As notícias com o Miguel Soares na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Em permanência na internet, noticias.rtp.pt. Boa tarde, são 7h13. Vamos ao trânsito com notícia de acidentes, Lisboa e Porto. Começas por onde, Paulo? Começo pela A41, na região do Porto. Há acidente na saída para Alfena, via esquerda cortada, com o trânsito a parar no sentido Matosinhos-Espinho. No Porto, A3, vem também em marcha lenta do nó de Águas Santas para a VCI. Ponte do Freixo, com uma avaria de um caminhão para entrar no Porto, a complicar em Oliveira do Douro, a A20, e também em Gaia, na A44. A Avenida AEP mantém-se completa nos dois sentidos. A via cintura interna vai a parar do Dragão para a A3, mas também do Amial para a Ponte da Rábida. Região de Lisboa, acidente com gravidade na A16, já desde um quarto para as 5 da tarde, em Alcabidez, parada no sentido Cascais, Lisboa. Temos esta hora na reta dos hipermercados para a Amadora, a Nacional 117, a marcar passo, e 119 também, de Pinamanique para Queluz. A5 entre Miraflores e área de serviço de Oeiras, mas sem grande demora. Segunda circular a evitar nos dois sentidos, entre o Estádio da Luz e o Relógio. A5 com filas para entrar em Lisboa, em direção às Amoreiras, em a estrada de Passo Arcos, muito demorada, do Tacos Parque para a Quinta da Fonte, é um acidente. Ponto 25 de Abril, a parar em Campolide para Almada, de norte para sul, todas as ligações apresentam ou demora. A saída do túnel do Grilo para Frielas e para Olival Basto, com as filas habituais, prejudicam o final do eixo norte-sul em Camarate, e a Ponte Vasco da Gama, no final do tabuleiro para Alcochete, com o trânsito acumulado. Está assim o trânsito, vamos atualizar os dados mais à frente, se tiver notícias para acrescentar, 821-0101. A seguir, Antena 1, o regresso do contraditório. Antena 1, Liga Portugal. Boa tarde. O contraditório está de regresso depois da pausa de verão. O comentário e a análise dos temas que marcam a semana, e esta semana foi marcada por uma moção de censura, fofinha para o governo, mas que revelou como vai ser dura a luta à direita. Pelo chumbo da diminuição de impostos, como propunha o PSD, pela confirmação do programa Mais Habitação, vetado pelo Presidente da República, presidente que visitou o Canadá, foi depois à Assembleia Geral das Nações Unidas, discursou, comentou, mas o que sobra desta viagem são as polémicas por causa de um decote e de uma jovem gordinha. Graçolas que o Presidente tentou contornar, mas que lhe valeram duras críticas. A semana vai fechar com eleições na Madeira e a ameaça de Miguel Albuquerque de ir para casa se não tiver maioria absoluta. O contraditório de António José Teixeira, diretor de informação da RTP, Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa, e Raul Vaz, comentador de política da Antena 1. E os últimos são os primeiros. R é a última letra do alfabeto neste painel. Raul, começo precisamente por ti, e temos a direita que ofereceu a António Costa um bom começo de campanha para o ciclo eleitoral que agora começa. O ciclo eleitoral começa domingo, na Madeira. E penso que esta moção de censura do Dr. André Ventura também tem a ver com a Madeira. André Ventura tem perdido gás, quis fazer uma prova de vida, protegendo António Costa. É verdade que esta moção de censura e o seu enquadramento regimental, aliás, favorece o Partido Socialista, não há o regresso dos debates quinzenais quando deveriam acontecer. Agora, à direita, é evidente que a direita tem um problema se não for capaz de fazer aquilo que Miguel Albuquerque fez na Madeira. Dizer, se não me derem as condições para governar, entenda-se maioria absoluta, eu vou para casa. Aliás, foi assim que Cavaco Silva chegou à maioria, a maior maioria absoluta em termos legislativos, em 1991. Essa clareza é uma clareza fundamental para a direita mudar de vida. Que Montenegro ainda não tinha percebido, aparentemente. Não sei se não tinha percebido.